que você tá fazendo agora? Não sei se está feliz depois que foi embora. Será que já deixou de me chamar de amor? É, ainda não me acostumei com a sua ausência. A gente se amava com tanta frequência. Será que já deixou de me chamar de amor? Eu não deixei. Há uma saudade pendente entre a gente, me pedindo pra te procurar. A sua falta tá tão evidente, acho que tá na hora de voltar. Amor, eu tô chegando, arruma a nossa cama, já prepare o banho, coloque aquela lingerie que eu gosto tanto. Avisa pros seus pais que a gente tá voltando. Amor, eu tô chegando, vou aquecer meu frio no seu corpo quente. Prometo que agora vai ser diferente. Vou acabar com toda a saudade pendente, ficar contigo eternamente. Há uma saudade pendente entre a gente, me pedindo pra te procurar. A sua falta tá tão evidente, acho que tá na hora de voltar. Amor, eu tô chegando, arruma a nossa cama, já prepare o banho, coloque aquela lingerie que eu gosto tanto. Avisa pros seus pais que a gente tá voltando. Amor, eu tô chegando, vou aquecer meu frio no seu corpo quente. Prometo que agora vai ser diferente. Vou acabar com toda a saudade pendente. Amor, eu tô chegando, arruma a nossa cama, já prepare o banho, coloque aquela lingerie que eu gosto tanto. Avisa pros seus pais que a gente tá voltando. Amor, eu tô chegando, vou aquecer meu frio no seu corpo quente. Prometo que agora vai ser diferente. Vou acabar com toda a saudade pendente, ficar contigo eternamente. Ficar contigo eternamente.